Você sai, passa horas na rua, nem diz onde foi. Chega em casa cheirando a bebida, nem me diz um oi. Sai do banho, se deita na cama com o corpo molhado, nem me dá um beijo de boa noite, me deixa jogado. Durmo com saudade de você, com você do meu lado. Saudade que me mata, sonho que me faz viver. Você só me maltrata, mas continuo apaixonado por você. Saudade que me mata, sonho que me faz viver. Você só me maltrata, mas continuo apaixonado por você. Jogado. Durmo com saudade de você, com você do meu lado. Saudade que me mata, sonho que me faz viver. Você só me maltrata, mas continuo apaixonado por você. Saudade que me mata, sonho que me faz viver. Você só me maltrata, mas continuo apaixonado por você. Saudade que me mata, sonho que me faz viver. Você só me maltrata, mas continuo apaixonado por você. Saudade que me mata, sonho que me faz viver. Você só me maltrata, mas continuo apaixonado por você.